cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Olha, o corno tá descendo. Não, corno esporte chifre é a sensação. Moguinho, Pacato, Malvadão e Hulk, Madi, Suricate, Fernandes e Duque, Marcelo, Alho, Gustavo e DJ Moisés, tem também o Grilo, o corno nota 10. Todo mundo é chifrudo, o juiz é chifrudo e até quem tá cantando. É, é. Quem tá escutando, tocando, me olhando e até o Squash Madeirito. Cadê, cadê, cadê o cu? Cadê, cadê, cadê o cu?